saudade de João Lopes. Vou te perturbar, desce do devil. É a dança com o demônio, então pegue o seu bar entre todos do salão e comece a bailar. 666 horas sem parar, ouvindo a dor do ano até seu tímpano estourar. É a besta seduzida, vestido vermelho, seduzindo vaidade na beira do espelho. Mas ela só quer ver você de joelhos, lentamente a falecer, vibrando olhos vermelhos. Alimente todo o mal, esse é seu nome se você pensou o mal. Pois é, esse é seu nome, cafetão e ascensão de mulheres possuídas, atração, dominação. Vai tirando suas vidas, antes eram garotas novas, cheias de vida. Hoje não passam de meras, nem feitas suicidas. Que se foda, só quero o mal, só quero dançar. Este dance with the devil, te chamando pra bailar. Estou sentado esperando o meu par que vem do abismo. Talvez seja a última dança nesse salão cruel e sinistro. Eu vi o aviso pendurado na frente da porta. Só entre se tiver coragem de bailar essa sonora obra que veio do inferno, produzido no polo satânico. Não vejo expressão na face que não seja medo e pânico. Eles foram condenados a escutar o som da morte eternamente em seus ouvidos a tocar. Beba o sangue que está sendo servido nessa taça, junto com sua desgraça que na sua cabeça agora paira. A dança com o demônio prossegue e leva sua alma condenada, amaldiçoada e agora dominada. Não dá mais tempo pra nada, pois o tempo agora esgota. A música já tá no fim, quem não dançou espera agora. Só enxergo orgia em cada canto desse resíduo. Pra onde olho eu vejo cenas satânicas e martírio. Dança da morte, o passaporte, um pralino suicida. Cerberos e valcarpias que dançam na mera putaria. Vadias de preto, góticas estão sedentas. Pelo seu sangue escorrendo pela rua cinzenta. Foca arrebenta seu crânio na mera sinfonia. Força diabólica, nifetas fazendo orgia. Quem diria o sacrifício está acontecendo? Cabeças rolam, vultos passam se contradizendo. A mais insana bruxaria e o portal se abre. Demônios voam sobre sua casa, o mal se cabe. A melodia nórdica gótica se degola. Maçonarias musicais, dança se esporra. Esse é o epílogo satânico, o mais malvado. Ser magoado pelas notas já alucinado. Fico aqui no umbral já despedaçado, internado. Antraz, Lord Tegman, dança com o demônio.